você brincou, perdeu, agora eu te digo adeus. Você brincou, jogou fora, agora eu te mandei embora. Você brincou, perdeu, agora eu te digo adeus. Você brincou, jogou fora, agora eu te mandei embora. Você em 24 horas, não sei porque você saiu e foi embora. Me iludiu dizendo que me amava. O que eu faço agora? Se eu soubesse que era assim, eu não te amava. Saiu sem me dizer, ainda levou as malas. Vou dar a volta por cima e você vai ver. Não sou homem dependente a você. Aposte quando me vê com outro em seu lugar. Eu sei que vem correndo pedindo pra voltar. Agora que já é tarde que se arrependeu. Lembra que um dia eu fui seu ex. Você brincou, perdeu, agora eu te digo adeus. Você brincou, jogou fora, agora eu te mandei embora. Você saiu e foi embora. Me iludiu dizendo que me amava. O que eu faço agora? Se eu soubesse que era assim, eu não te amava. Saiu sem me dizer, ainda levou as malas. Vou dar a volta por cima e você vai ver. Não sou homem dependente a você. Aposte quando me vê com outro em seu lugar. Eu sei que vem correndo pedindo pra voltar. Agora que já é tarde que se arrependeu. Lembra que um dia eu fui seu ex. Você brincou, perdeu, agora eu te digo adeus. Você brincou, jogou fora, agora eu te mandei embora. Você brincou, te mandei embora. Você brincou.